Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Algumas semanas atrás, a gente estava fazendo aqui uma série de entrevistas com os apoiadores, os principais nomes aí, pré-candidatos à presidência da República, né? A gente recebeu aqui apoiadores do Álvaro Dias, do Geraldo Alckmin, do Bolsonaro, né? Conversamos com apoiadores aí de vários candidatos à presidência da República, pré-candidatos, né? E hoje é dia da gente bater um papo com os apoiadores do pré-candidato João Amoedo, do Partido Novo. Recebo aqui com muita alegria o João Roupe e o Jax Santos. É Roupe mesmo? Pronúncia tá certo mesmo? Perfeito. Tá certo? Tudo bem, João? É um prazer grande estar recebendo você aqui na Pássaro da Ilha, viu? Boa tarde. Boa tarde, prazer todo meu, boa tarde para todos os ouvintes. Jax, seja bem-vindo à Pássaro da Ilha FM, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, e agradeço a oportunidade aqui da gente divulgar as nossas ideias. Vamos falar do Amoedo e do Partido Novo. Para a gente começar, e as pessoas, eu acho que talvez não, a grande maioria das pessoas ainda não conhece muito bem esse candidato de vocês, o candidato que o Partido Novo está colocando aí para disputar essas eleições. Mas a gente falar dele, queria falar um pouquinho sobre o partido. Uhum. No Partido Novo, ok. E o que, que é de novo nesse partido? Que partido a gente tem no Brasil? É partido. Nós temos, somos mais de 33 partidos, e o Partido Novo é um partido que quer ser efetivamente diferente e efetivamente novo. Então nós queremos mudar o jeito de montar um partido. O Partido Novo nasceu com uma ideia de pessoas que não são da política. Então a grande maioria das pessoas nunca tentaram nenhum cargo, o próprio João também nunca foi candidato a nada. E temos uma estrutura dentro do partido que é um pouco diferente. Nós não usamos, por exemplo, o fundo partidário, nós não usamos nenhum dinheiro público. A gente é obrigado a receber o dinheiro, mas deixamos esse dinheiro guardado, aplicado. Estamos tentando devolver esse dinheiro para o governo. Não tem como. E não tem como. Então, é um país tão de ponta cabeça que você quer devolver o dinheiro para a saúde e você não consegue. É um partido que tem uma estrutura de pré-candidatos. Esses pré-candidatos têm que passar por um período de verificação, um período de provas, inclusive, para ter certeza que eles estão aderindo às ideias do Novo. Quanto tempo existe o partido? O partido existe ele começou há mais de 8 anos, mas ele recebeu há 3 anos atrás, e há 2 anos atrás nós tivemos nossa primeira eleição. Então nós conseguimos eleger só 4 candidatos, então temos um vereador em Belo Horizonte, um em São Paulo, um em Porto Alegre e um no Rio de Janeiro. Vai para as segundas eleições. As segundas eleições. E vocês aqui, vocês dois são de Guaxupé, né? Eu sou de Guaxupé. Tá. Como é que vocês trouxeram esse partido? Por que trazer esse partido para o interior? Olha, a proposta do Novo é muito interessante, principalmente para o interior, porque como é que nós estamos acostumados? Nós estamos acostumados aqui a viver de migalhas. De tempos em tempos, eleições, aparece um deputado que traz uma verba para recuperação de uma rodovia, uma verba para tapar buraco, uma verba para uma ala de um hospital, uma verba para uma creche que às vezes depois de inaugurada não pode funcionar porque não tem recursos. Sim. Nós temos que romper com esse carro, com então esse ciclo. Nem se fala, né, gente? Que esse povo manda de carro. Carro, enfim, depois não tem combustível. Não tem motorista para dirigir o carro. Olha, a proposta do Novo é eficiência, eficácia, produtividade. Nós somos pagadores de impostos, nós somos consumidores, nós pagamos muito imposto. Tem muitas pessoas que acham que não pagam imposto, mas ele não sabe que tem imposto no arroz, no feijão, na energia elétrica, na água que ele consome. Então, nós como consumidores precisamos ser respeitados, nós temos que ter serviços à altura do montante, da quantidade enorme. Eu nem vou falar em impostos, vou falar em tributos, né? O coletivo que nós temos, impostos, taxas e contribuições. Para tudo você paga. Sim. Certo? Então, por isso que nós temos que trazer isso para o interior ser mais respeitado, para que tenha realmente um planejamento. Eu vou construir e manter uma estrada? Por quanto tempo? Quem vai pagar isso? Da onde que vai sair esse recurso? Eu não posso ficar esperando isso como uma esmola, um favor, depois de um político que vai se perpetuar, ficar décadas e décadas. E o que que ele mudou? Que privilégio que ele tirou? Né? O que que ele cortou? O que que ele mudou? Ele não mudou nada. Ele agradou. Certo? Nós temos que romper com esse ciclo para que esse país cresça. Nós temos um povo maravilhoso, com uma capacidade enorme, e não é explorado nunca, ele fica anulado. Nós temos que, o Estado tem que ser desinchar, no sentido assim, ele não pode ficar mais atuando, dirigindo a vida do cidadão. Não é, João? O que o João prega muito é essa questão, vamos privatizar tudo, né? Né? Desprivatizar tudo, na verdade, né? E aí eu fico pensando, e muita gente critica, mas tudo não pode, a Petrobras não pode, né? A pergunta sempre, primeiro vamos começar no onde é mais fácil privatizar. Quer dizer, até que ponto que você precisa de todas essas empresas? Eu adoro a empresa que eles montaram para fazer o trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro. Custou R$1 bilhão e nós não temos. Não tem nada, não existe e não vai existir. Então, nós precisamos acabar com esse desperdício gigantesco. Depois, nós precisamos olhar para cada uma das empresas e ver até que ponto que nós precisamos. Exemplo da Petrobras. Que adianta o governo ser o maior sócio da Petrobras? Que ela traz de bom para você, cidadão? Vamos lembrar, quando dá certo, esse dinheiro fica dentro da Petrobras e é distribuído para diversas empresas, para diversos acionistas. Quando dá errado, nós pagamos com a nossa conta. Então, nós já tivemos, o governo brasileiro já teve que colocar US$10 bilhões, que daria R$37 bilhões dentro do Banco do Brasil no passado. Continuando com empresas estatais, nós vamos continuar com o risco de continuar a ter esses prejuízos gigantescos que poderiam ser usados na saúde, na educação, na melhoria da segurança, tudo isso. Nós estamos desperdiçando dinheiro que já é escasso dentro do governo para ajudar empresas estatais que não são eficientes. E o segundo ponto é que quem usa os produtos deveriam pagar. Então, muita gente vira e fala assim, mas o preço da gasolina vai ficar um pouco mais caro. Vamos subsidiar o preço da gasolina? Mas só que se você subsidiar o preço da gasolina, quem mais vai ganhar? Quem mais usa gasolina? Que normalmente vai ser as pessoas com melhor poder aquisitivo. E as pessoas mais humildes é que vão ficar sem a sua segurança, sem a sua saúde e sem a sua educação. Vão pagar o pato no final. Vão pagar o pato sempre. No final. Sempre é assim, né? Sempre é assim. Mas vocês acreditam que agora vão perguntar, que a maioria da população pergunta, né? Mas ele vai resolver os problemas do Brasil? Ele vai precisar de ter as suas parcerias, fazer as suas coligações? Só o João Amoedo vai ser o salvador da pátria? Se o João me permite, eu acredito. Nós temos essa imagem de salvador da pátria, que num governo você vai resolver todas as questões do país. Se observe que no nosso discurso, tudo que nós estamos falando agora, nós estamos falando de eficiência, de produtividade, de eficácia na gestão do serviço público, que isso é um grande gargalo na nossa produção. Quem é empresário, quem está no ramo sabe a dificuldade que é para abrir um negócio, para tocar com toda essa dificuldade. Pois bem, se nós começarmos a trabalhar nessa direção e conseguirmos que recursos comecem a sobrar, não sei se é a palavra adequada, mas que não sejam mal utilizados, nós poderíamos ter mais condição de resolver os outros problemas. Aí você me fala, ele vai ter que fazer coligações políticas? Provavelmente, nós, a partir da Constituição de 88, como dizia o Delfim Neto, nós vivemos um parlamentarismo branco. Na verdade, o legislativo comanda o país. Então, todo mundo está preocupado com o presidente e não enxerga que o grande poder que os deputados federais, os senadores têm, né? Então, agora, se o partido se coloca com um programa falando de verdade, o que quer fazer, o que vai fazer, que o candidato dele é obrigado a seguir por regimento, senão ele está fora do partido, certo? Então, esse presidente vai ao Congresso e vai falar: olha, eu tenho aqui um atestado da população. A população votou no meu programa. Eles acreditam e querem que eu faça isso. Vocês não vão querer fazer? Você assume isso perante o seu eleitor que votou nesse programa? Essa é a arma que a gente tem que usar. A gente tem que parar de ter esse troca-troca. É o que acontece, né? Esse apadrinhamento. Eu não sei se a gente consegue completamente, mas. O Matheus Simões é o vereador do Novo em Belo Horizonte. E ele tem um discurso muito interessante, porque ele falou assim: olha, como é que funcionou em Belo Horizonte? Eu sou um vereador, nem sou prefeito, sou um vereador, e eu estou conseguindo mudar. Por quê? Pelo exemplo. Então, ele colocou uma lei para diminuir o número de assessores para os vereadores. No primeiro momento, todos os vereadores se rebelaram. Num segundo momento, todos tiveram que ir junto com ele. Porque a vontade da população. Porque a vontade da população é essa. Quando você apresenta boas ideias, você força, de vez em quando, a pessoa errada a fazer a coisa certa. É importante que a gente tente votar nas pessoas certas, mas se a gente tiver boas propostas, você vai... Até a pessoa errada, ela vai virar e falar assim: é melhor eu fazer a coisa certa, porque senão não ganho eleição daqui a 4 anos. É importante ter boas ideias, e as coligações, que nem o João já falou, vão ser por ideias. Quem concordar com essas ideias, vamos diminuir o custo do Congresso? Vamos. O João e Jacques, o trabalho do Partido Novo vai ter que ser um trabalho realmente gigantesco, né? Porque de boas ideias o inferno está cheio, né? Uhum. E a gente tem um grande problema: como é que o Partido Novo vai chegar nessa população, na grande maioria da população? Hoje tem 1%, um pouco mais de 1%, né? Uhum. As intenções de voto aí como pré-candidato. Não vai ter 10 segundos de tempo no rádio, na televisão. Como é que vocês vão fazer para chegar com essa mensagem, que é muito boa, acho que é a mensagem que todo mundo quer ouvir, chegar na população? Mas mensagem boa também, o inferno também está cheio, né? E aí? Explica para mim partido, essa mágica. Qual que é a segurança que o partido traz? Então, nós temos, por exemplo, uma segurança no partido, que é: quem é candidato ou quem é eleito não faz parte da direção do partido. Essa divisão, ela é feita de propósito para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, com um senador mineiro que foi pego com uma mala de dinheiro, tá certo? E ninguém pôde expulsar esse sujeito porque ele era o presidente do partido. Então, o que que acontece? No Partido Novo, você tem uma direção do partido que vai velar pelo partido e não pelas pessoas. E como o partido não usa dinheiro público, nós não recebemos nada de dinheiro público, se começar a dar errado, eu, por exemplo, que sou uma pessoa que dou pro partido todo mês, eu vou parar de dar, o Jax vai. O partido vai se desfalecer sozinho. Então, sim, achamos que a estrutura do partido, ela já vai ajudar bastante. Mas essa mensagem, ela vai chegar na população? Esse que é o meu... Olha, eu acredito que vai chegar sim. Você vê, nós estamos aqui no interior de Minas Gerais, né? E você nos dando a oportunidade de fazer essa comunicação. Nós conhecemos, tivemos o prazer de conhecer o partido pelas mídias sociais, nos aprofundamos, formamos um grupo. Hoje temos várias pessoas aqui, tanto de Guaranésia quanto de Guaxupé, fazendo parte desse grupo, participando na divulgação das ideias. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma amiga de Barueri, em São Paulo, que leu meu post, achou interessantíssimo e vai consultar, tem interesse filiar ao partido. Mas é assim, as mudanças são assim. A gente tem que parar com esse pensamento de salvador da pátria, que vai aparecer aqui um herói e que vai transformar o país. Não, nós temos que nos transformar. E é um trabalho árduo, sim. E o Novo está disposto a realizar esse trabalho. Porque não tem uma profissão política, como eu já falei. Nós não podemos, inclusive, nos reeleger mais do que o legislativo, apenas uma reeleição. Nós não estamos formando políticos profissionais. Sim. E nenhum dos políticos eleitos contribui com seu salário, com qualquer participação para o Novo. Isso está no estatuto, né? Então eu acho que esse modelo vai chegar assim. O seu programa é um programa que tem audiência, eu já tive várias oportunidades de ouvir, é um programa esclarecedor, a população interage, liga, pergunta, cobra o seu vereador, e é isso. Não tem outro jeito de mudar, não adianta querer mudar com uma revolução. Trabalho de formiguinha, né? É trabalho de formiguinha. E hoje eu acho que as mídias sociais também ajudam muito a diminuir o custo da propaganda e o custo da propaganda política. Eu estou ajudando dois candidatos em Ribeirão Preto, deputados federais e deputados estaduais. E daí você ouve falar desses orçamentos milionários para ser deputado. Nós estamos com orçamento para cada um deles de 50 mil reais. E está fazendo barulho. Está fazendo tanto barulho que as pessoas estão começando a criticar. Quando as pessoas começam a te criticar, é porque você está começando a incomodar. Então você vê que dá para fazer política. Óbvio, tem muita gente se doando, porque eu, por exemplo, eu adorava política, mas eu não encontrava nenhum partido que eu queria fazer parte. Agora eu encontrei um partido e eu estou doando meu tempo de graça, constantemente, e isso muitas pessoas do Novo estão fazendo a mesma coisa. Então, para me entender, vocês estão plantando nesse momento, nessa eleição, uma sementinha. É isso? Basicamente é isso? Se Deus queira que seja uma semente que cresça rápida. Então a gente quer realmente que o João cresça. A gente acha que um primeiro momento é tentar colocar o João dentro dos debates. A gente acha que com os pré-candidatos que hoje estão, qualquer debate o João vai ganhar de lavada. Então a gente acha que ele tem uma proposta muito melhor do que as outras propostas. O difícil é chegar nesse primeiro momento. E daí eu acho que muita gente ainda está indeciso, muita gente ainda vai votar em branco, muita gente quer anular o voto. Esse pessoal, eu acho que é o nosso mercado, alvo. Esse pessoal está desesperançoso com o Brasil, com a política no Brasil, como eu também estava. Então, tentar trazer esse pessoal para o Novo é importante. Está desesperançoso, João e Jacques, mas me explica então as últimas pesquisas. Não sei se a gente pode confiar em pesquisa, mas me explica então. Se a gente pega lá, depois dos cacifes da política, o primeiro que aparece é como pré-candidato. A gente está falando do pré-candidato, né? Uhum. Vamos deixar claro isso. Como pré-candidato é o João. Mas acima do João, é só os nomes que aparecem há 30 anos aí nas políticas que estão disputando. Que povo desesperançoso aí, se eles continuam tentando e votando nos mesmos de sempre. Mas Antônio Cláudio, como eu estava falando há pouco, o sistema é para isso. Você usa a verba pública, uma fortuna, você dá de conta-gotas e você sempre fica em evidência. Então, nós precisamos quebrar esse sistema. Então, quem é novo? Quem é novo? Qual é o candidato que não estava antes no Congresso, que não estava antes no Executivo? Né? Qual o candidato que colocou algum projeto para diminuir as mordomias, né? Os benefícios são muitos, né? Quem? Olha, você pega aí um senador com direito com 32 mil reais de salário, eu não vou precisar os valores, mas ele tem 15 mil para viagem de avião, tem 20 litros de gasolina por dia, ele tem auxílio moradia de 4 mil gravata, reais, tendo meia. Olha, e tendo um apartamento funcional, você tem que manter lá com custo. Então, quem é que propôs acabar com isso? Porque tem que dar um exemplo. Você vai cobrar austeridade de uma população, colocar mais tributo para ela para manter isso? Então você tem que acabar com isso primeiro. Então, essa é a proposta do Novo. O Novo está vindo com isso. E é Novo de verdade, não tinha ninguém lá. Esses todos, com todo respeito que eu tenho a eles, pelas suas carreiras, eu não estou desmerecendo ninguém, mas por que eles não mudaram isso antes? Então, por favor, me dê um número do projeto de lei que eles propuseram para fazer alguma alteração estrutural no país. Desculpa, não tem nenhum. O Novo é o único. E também vamos lembrar que esses partidos estão usando uma verba pública de 2,5 bilhões de reais. São 2,5 bilhões que está indo para os grandes partidos, basicamente. Nós não usamos esse dinheiro. Então, esse pessoal tem um marketing gigantesco atrás dele e uma máquina que está acostumada a trabalhar também para eles. Quer dizer, com certeza, o número de apoiadores de um senador da República que já tem 65 assessores, esses 65 vão trabalhar para ele ser reeleito. É isso que nós estamos tentando combater. E nós achamos que temos um produto melhor, nós temos um candidato melhor, com ideias melhores, e não é só o candidato João, é também, que nem a gente falou, buscar os deputados e os senadores. Muitos de apoiadores de outros estão falando: João, eu vou votar no presidente fulano, mas eu vou votar para deputado no novo. Gente, vamos votar tudo no novo, porque daí a gente eleva a qualidade dos políticos que a gente vai ter. Perfeito. Vamos fazer uma paradinha, intervalo em comercial, a gente dá sequência já nesse bate-papo falando sobre o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Fique ligado, já a gente volta para dar sequência nesse bate-papo. Vamos falar mais sobre o João Amoedo. Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Você continua por aqui comigo, participando pelo 991248325 e 991994662. Hoje tem um boné do Olimpia Eventos, viu? Para quem participar aqui do programa, enviando o nome e o nome de um dos parceiros do Programa Expresso. Estou conversando aqui com o João Roupe e com o Jaque Santos, apoiadores do pré-candidato João Amoedo, do Partido Novo. A gente falou um pouquinho do partido, já falamos um pouco aí dos ideais, né? Do Partido Novo, e agora eu queria falar um pouquinho sobre o candidato. Quem é João Amoedo? De onde veio o João Amoedo? O João, ele é carioca, ele é um empresário executivo, ele trabalhou na área financeira, basicamente, a vida inteira dele, e há uns 8 anos atrás, ele decidiu que ele queria ajudar o país. Ele saiu da iniciativa privada, e ele decidiu que ele queria ajudar o país. Quando ele começou a procurar como ajudar, ele viu que uma das coisas que precisava era trazer um partido novo, e esse partido demorou quase 5 anos para conseguir receber o seu registro no TSE. Então, ele é uma pessoa que tem muita experiência com a administração de grandes corporações, ele tem muita experiência e é uma pessoa muito centrada. Então, você, em vez de ouvir ele gritando, em vez de ouvir ele esbravejando pelo país, você vê ele, pelo contrário, discutindo ideias, mudando de ideia. Não precisa ficar com a mesma ideia. Então, isso traz para ele muita gente que vê nele uma grande oportunidade da gente fazer esse país melhor. E, ao mesmo tempo, muita gente o critica por isso, por essa maneira calma, serena. O brasileiro, nós latinos adoramos uma gritaria. Opa, tá certo? Então, quem veio de famílias italianas sabe o que que é isso. Mas a gente precisa pensar quem que a gente quer que administre o nosso país. Quer dizer, outro dia eu vi um dos principais candidatos falando que ele não entendia nada de economia. Aquilo me deu um frio na espinha. Quer dizer, você virar e falar: olha, quem é que vai ter 3 ou 4 economistas em algum momento da gestão que vão ter ideias diferentes? O árbitro disso é o presidente da República. Sim. Ele imediatamente dizer que ele não entende de economia, quando se não o maior problema que nós temos, um dos maiores problemas que nós temos, é o desemprego, é a falta de crescimento, que gera tantos outros problemas, eu acho isso assustador. Não adianta gritar, precisa ter boas ideias e boa administração. Você disse que o João veio do mercado financeiro, foi gerente de banco, né? Ele foi gerente de banco, foi diretor, e chegou aí, a ser sócio de banco. Quando ele chegar lá, vamos imaginar então nos melhores dos cenários, João Amoedo, novo presidente do Brasil, ele não vai bater continência para essas instituições financeiras, não? Olha, até agora não, e a gente tem muitas ideias que, pelo contrário, que nós queremos para um Brasil? Nós queremos um Brasil que gaste menos, gaste melhor e que diminua a dívida dela. Nenhum banqueiro quer que diminua a dívida do país. Então nós somos o pessoal que quer começar a administrar bem o país. O pessoal que quer aumentar a dívida do país e depois vira e fala, nós não queremos ouvir o que os banqueiros estão dizendo, é que nem você virar pro teu pai e falar assim, olha, me dá R$1.000 para eu sair à noite, mas eu não vou te obedecer e eu não vou estudar. Teu pai não vai te dar o dinheiro, gente. É quando você é obrigado a pedir dinheiro para alguém, quem determina as condições são o mercado financeiro. Nós exatamente ao contrário, nós queremos que o Brasil cada vez menos dependa do mercado financeiro e dependa dos capitais. Isso só vai ser feito diminuindo despesa, diminuindo e melhorando a administração do dinheiro do país. Gestão. Foi o que o Jacques falou, gestão. Então, porque é muito importante a gente tocar nesse assunto da gestão, da produtividade, eficiência, que nós já falamos. Realmente, se você não produzir, se você não cuidar bem do dinheiro, o Estado, isso que é muito importante a gente ficar claro, o Estado não gera receita. Não nasce dinheiro lá no governo. Esse dinheiro que o governo dá, distribui, faz gracinha, é o nosso dinheiro. Nós estamos tirando da nossa casa e dando para eles. As pessoas ainda não entenderam isso. Vão entender com o tempo. Às vezes eu vejo uma matéria, olha, vamos acionar o governo, que o governo vai ter que pagar isso. Como se o governo tivesse dinheiro. Não, ele vai pagar sim, mas ele vai tirar do seu dinheiro. E quem paga mais esse dinheiro, proporcionalmente, é a pessoa mais humilde. Com certeza. Então as pessoas mais humildes do Brasil estão pagando proporcionalmente muito mais impostos, porque os impostos no Brasil são muitos impostos diretos no consumo, e quem consome no país. Então se você toma uma cerveja, você está pagando muito imposto, comparado com outras oportunidades de imposto que tem. E esse dinheiro está sendo desperdiçado e mal gerido, quando não roubado. E a gente queria até fazer um comentário nessa linha, deixar bem claro isso. Às vezes aparecem partidos querendo resolver problemas de todo mundo. Então eu vou aumentar o valor da aposentadoria, eu vou aumentar a ajuda aos mais pobres, etc, etc, etc. Lógico, é muito importante ter ações de resgate da desigualdade, eu acho importante isso. Mas tem que ter dinheiro para isso. Porque às vezes eu tenho esse discurso e falo que odeio os bancos. Não, mas na verdade eu fazendo isso, eu aumentando o déficit público, gastando mais do que eu tenho, eu estou ajudando o banqueiro. É. Mesmo eu dizendo que odeio o banqueiro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Gente, é uma conta simples. Todo mundo faz isso em casa. Eu recebo tanto, eu tenho que gastar tanto. Se eu estou gastando mais, ou eu estou pendurado no cartão de crédito, ou eu estou numa agiota, ou eu estou numa instituição financeira devendo. Enquanto esse modelo persistir, nós estaremos sim de joelhos ao mercado financeiro. Nós temos o quê? Acertar a nossa casa. Então, por isso que aquela pergunta inicial que você fez, por que não se render ao mercado financeiro? Porque nós estamos atacando o real motivo. Nós estamos indo direto ao âmago da questão. Nós temos que pôr eficiência na nossa gestão e gastar melhor o dinheiro do contribuinte. Eficiência na gestão, essa questão de gestão que vocês falam tanto aqui, eu ouço muito de vários políticos que passam por aqui que eles estão fazendo isso hoje em dia. Não estão fazendo? Vocês não vê ninguém aí tendo essa gestão eficiente no governo aí pelo nosso Brasil? Bom, então eu acho assim, para se medir uma gestão você tem que ter indicadores. Então o que ele conseguiu reduzir de custo? O que ele conseguiu diminuir de impostos? O que ele aumentou de benefício para a população? O que ele reduziu o tempo que a população tem que gastar com a burocracia do Estado? Isso são os indicadores. Ele só geriu bem se ele economizou direito, que não adianta também paralisar o serviço e ficar guardando dinheiro, porque a população precisa do serviço. Sim. Então, eu acho que, então, já que ele é bom de gestão, que ele coloque seus indicadores. O que ele alcançou? Isso está presente para o povo. Onde é que está isso? Então, o Partido Novo propõe isso. Nós vamos apresentar os indicadores, vamos perseguir os indicadores. Que indicadores são esses? São resultados de políticas que nós aplicamos, que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida da população. Nós precisamos do empreendedor. O empreendedor sofre nesse país, ele não consegue abrir uma empresa, se abre ele não consegue fechar. Uma pessoa trabalhando e 10 ganhando. Você é cobrado por tudo e você não consegue. E você tem uma ideia, você fica com medo de empreender, porque esses dias que fomos conversando, acho que foi com você, né, João? Foi. Em outros países, você, se alguma coisa é proibido, você não pode fazer. Ótimo, tá certo. Aqui no Brasil é o seguinte: se uma coisa não é permitida, você não pode fazer. Então, você tem uma ideia maravilhosa, você quer criar um produto, mas isso não é permitido, porque não é permitido na lei. Quer dizer, cadê a nossa inovação? Não é mesmo? E então, o maior problema do Brasil é o desemprego hoje. Do desemprego, da baixo crescimento econômico, nós geramos a falta de dinheiro para educação, para saúde, para tudo. Então, o primeiro ponto a atacar é crescimento econômico. O crescimento econômico pode vir do Estado ou pode vir do setor privado. O Estado brasileiro está quebrado. O pessoal fala de 150, 180 bilhões de déficit. Isso é sem contar os juros, gente. Contando os juros, nós estamos de 450 a 500 bilhões de furo no país. Então, o Estado não tem mais dinheiro. Quem vai crescer no Brasil são os empreendedores. E não, nós não queremos melhorar para o empreendedor gigante. O João já falou isso. Nós precisamos melhorar para o empreendedor pequeno. É ele que gera emprego, é ele que gera concorrência. É ele que movimenta o país. É ele que movimenta o país. Conversei semana passada com o Marcelo Martins, que é zootecnista da Emater aqui de Minas Gerais, inclusive foi subsecretário nacional de desenvolvimento agropecuário, e falava justamente isso, da questão do pequeno produtor, que é quem realmente gera riqueza para o país, enquanto a gente fica muito aos grandes, né, os grandes fazendeiros e tal. E aí é esse pessoal que a gente precisa de investir, né? É o pequeno produtor, é o empresário do transporte. É quem gera três empregos, mas na soma geral. Essa pessoa é que mantém o país. A grande maioria dos empregos no Brasil estão em pequenas e microempresas. Então, essas pessoas precisam aprender, precisam poder trabalhar, até para gerar concorrência com as grandes empresas. Se a grande empresa começa a fazer um serviço mal feito, a pequena empresa tem que ter espaço. No Brasil, nós fazemos uma burocracia tão grande que a pequena empresa, ela é quase forçada a ficar pequena. A burocracia ajuda a manter hoje as grandes empresas quase com monopólios ou oligopólios dos seus negócios. Esse discurso do Partido Novo, já, ele é mais pro lado da direita, mais pro lado da esquerda, mais para cima, mais para baixo? Onde vocês estão aí? Então, eu acho interessante essa discussão no Brasil, porque até no Brasil, essa questão de esquerda e direita é muito confuso, né? Eu acho, vamos definir então o que é direita e o que é esquerda. Se você falar para mim que direita é usar bem os recursos do cidadão, ter respeito ao dinheiro do imposto que chegou, do tributo, planejar, gastar conforme pode, conforme tem, né? Trabalhar com o crescimento do país por meio do cidadão, da iniciativa privada, e não eu trazendo essa responsabilidade para o Estado de empreender, né? Se isso for direita, nós somos direita. Né? Agora, o que tem? Existe uma associação de que direita é ruim, esquerda é bonzinho, que não é verdade. Na verdade, todos querem o crescimento. Agora, o que é dito de esquerda, ele quer um planejamento econômico central. Ele quer que o Estado tenha as empresas, o Estado promova o desenvolvimento, ele decide o que o cidadão deve fazer, ele decide o que o cidadão deve empreender. E você vê exemplo agora na última gestão, algumas empresas foram escolhidas, alguns empresários foram escolhidos para ser o maior do mundo e tiveram um juro subsidiado do BNDES, que hoje nós vamos pagar essa brincadeira, né? Então, se isso for esquerda, eu não quero esquerda, eu prefiro ficar nessa direita que tem responsabilidade com o dinheiro do cidadão. O partido, ele tenta não ser colocado como nem de direita, nem de esquerda. Então a gente quer falar de centro, queremos ser de todos. O problema é que não tem jeito, né? Todo mundo vai querer te lugar. Ser liberal no Brasil, você é de direita. Quando você vai para os Estados Unidos, o sujeito que é xingado de liberal é porque ele é quase um comunista. Então, nós estamos nesse negócio. Nós somos liberais, queremos o crescimento pelas pessoas e queremos liberdade para que as pessoas possam empreender e crescer cada um individualmente. E para conquistar esse sonho, o que, que vai ser preciso agora nessa, a partir aí de quando iniciar as campanhas realmente? Vamos imaginar que o João Amoedo seja confirmado, vai ser candidato, tudo bem, entrou na disputa eleitoral. Como é que vai ser preciso colocar isso na cabeça do povo? Muito trabalho, mídias sociais, usar o dinheiro do partido de forma extremamente inteligente. Nós estamos, como nós não usamos também dinheiro de partido, nós estamos em campanha para fazer as vaquinhas eleitorais. As vaquinhas virtuais. Então, estamos buscando dinheiro das pessoas que gostam dessas ideias. Não temos vergonha de pedir dinheiro para essas pessoas, porque é o dinheiro mais bem investido que você pode colocar. Nós queremos mudar o Brasil para que todas as pessoas tenham oportunidades iguais, oportunidades de crescimento, e que a gente possa investir naquilo que é importante, que é a educação, segurança e saúde. João Amoedo representa então essa mudança que todos os brasileiros querem pro Brasil, Jacques? Ele representa. É isso. Ele representa essa mudança, essa oportunidade, e aquele ouvinte seu que teve a oportunidade de assistir esse programa, de ouvir esse programa, procure na internet o site do Partido Novo. Lá você vai ter respostas às várias perguntas, você vai conhecer o estatuto do partido, você vai ver os pré-candidatos, você vai poder se filiar ao partido, né? Você, a menor contribuição, a partir de 20, 30 reais, você pode contribuir ao partido e se filiar ao partido. E ajudar no crescimento dessa ideia. Nós precisamos. Olha, tá na hora, pessoal, não dá mais para acreditar naqueles que já tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. Não dá para acreditar mais em ideias que são ultrapassadas. São pessoas pregando uma distribuição, um gasto público que não, nós não temos mais condição de fazer. Ou nós assumimos a nossa responsabilidade como cidadão e buscamos, no nosso tempo livre, no nosso momento social, divulgar essas ideias, filiar-se ao partido, trazer filiados ao partido, ou nós não vamos ter mudança nunca, porque a revolução nós não vamos fazer. E nem quer, né? Porque nunca, essa coisa nunca deu certo, né? E engraçado, você estava falando de direita e esquerda, comentamos aqui no intervalo que é o país mais esquisito do mundo. Você tinha uma ditadura militar, dita de direita, que criava estatais, que criava o INSS. O país de ponta cabeça, né? Não dá para ter essa definição no país. Nós precisamos, gente. Olha, a má gestão, ela é pior do que a corrupção. Ela é pior, porque você vê quantas obras abandonadas. Isso não foi corrupção, isso foi má gestão, pessoa mal preparada, que não teve. Como é que você faz um orçamento que você não termina uma obra e depois isso se danifica, você perde, tem que destruir e fazer de novo? Então, você inaugura uma creche, depois não tem verba para mantê-la. Inaugura uma creche hoje, daqui a dois anos tem que reformar essa creche? Isso é um absurdo. Então, isso é pior do que a corrupção. A má gestão, ela é uma drenagem mesmo do nosso dinheiro, desse esforço, dessa luta que você faz para fazer suas compras. João Amoedo, vocês acreditam que realmente tem chance, falando agora sinceramente? A gente acha muito que tem chance. O grande desafio, que nem a gente falou, é de chegar nos 5% para participar dos debates. A gente acha que essa chance é real. Nós estamos vendo crescer, por exemplo, especialmente entre os deputados federais, entre a intenção de voto no partido para deputados federais, nós estamos vendo o Partido Novo crescer muito. O João ainda não é conhecido porque ainda não tem a exposição que já teve os outros, não responde tanta, não aparece toda hora na mídia, mas isso está mudando. Na medida em que as pessoas vão aprendendo, isso é um efeito multiplicador. Uma pessoa fala com cinco, essas cinco falam com mais cinco, e esse boca a boca está indo muito bem, porque as ideias do Novo são muito boas. João, queria agradecer muito a tua presença aqui no programa, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Agradeço a todos os ouvintes por ter dado, e agradeço a você por ter dado essa oportunidade da gente dar essas ideias e mostrar o que a gente tem para oferecer com o Novo e com o João. Obrigado, viu? Jacques, obrigado, meu amigo. Eu agradeço mais uma vez a você, os ouvintes, E por favor, peço, quem tiver a oportunidade, conheça, entre na página do Novo, dá uma consultada lá. Vamos, importante, vai gostar. É importante pesquisar, né? É importante pesquisar. Pesquise todos os candidatos. Vamos mudar. Todos, não só o João Amoedo, mas pesquise todos que estão aí. Sim. Né? A vida do Geraldo Alckmin, a vida do Álvaro Dias, do Bolsonaro, da Marina Silva, quem mais que eu tô, tem mais algum que eu... Ciro Gomes, né? São os nomes que mais aparecem aí, mas tem outros aí. Pesquisa a vida de todos, né? E de nós vamos, decida-se. Nós vamos ter um evento em Guaxupé, no dia 2 de julho, se eu não me engano, às 19 horas. Então, quem tiver interesse, por favor, vá no evento lá em Guaxupé, ó, e a gente discute mais e pode fazer pergunta à vontade. Dia 2 de julho? É. Aí nós passamos os detalhes para vocês, se você puder nos ajudar. A gente divulgar. Valeu, gente, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado. Vamos fazer um intervalo comercial, voltamos já, damos sequência no Expresso de hoje. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento. Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.